ativista. Põe os ratos na pista, terroristas, ativistas. Lançam fuga, vigaristas. Baleio sem receio, dado frouxo, sai do meio de boa vontade. Tá este inferno cheio, atitude não é crua. Está de volta à tua rua. Granadas líricas, falham verdade, sem censura. É o momento, eu sinto cá dentro a minha postura que represento. Sem máscaras nem farsas, não sou gajo que idolatras. Vagabundo de palavras da prata. Já há muito que evitava este assunto. Chegou o ponto em me saudade, também o confronto, moço. Este meio está minado, filhos da puta invejosos. Por todo lado sou enjoado, perdeu-se a atitude do passado. Por que será? Talvez os propósitos foram trocados. Os meios que me movem são os mesmos que me comovem em tantos anos. Nem uma rima, nem uma pedra pelas costas. Frontal, real, transparente como água batismal. Não me encares em merdas de caráter pessoal. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. São as cidades, verdades, as portas sem chaves. Os ecos, as vozes, os agudos, os graves. Bofias, bandidos, destinos, entraves. Os quilas, os dilas, as paredes com frases. Mas nesta rua não penses que tudo isto é pecado. Não sejas tu a julgar o que está certo ou errado. A chibaria no bairro, o teu nome é falado. Cospes, fisgas para o chão quando o flow é travado. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. Dá-me pena o declínio. Só se encontra montras do faz de conta e do fascínio. Onde é que está o verdadeiro desígnio? Viaja nas nossas linhas, realmente distingue-o. Atitude pura, rude por crua. Não há nada que fura o peito firme desta postura. Quem procura ser hip hop, porque agir e tá na moda é a ruptura do hip hop que surgiu na grande escola. Vejo putos iludidos, feitos líderes desta merda. Vejo supostos líderes, feitos putos a tirar pedras numa luta pela taça. Eu caguei e dá-me o riso. É só farsa neste fame game. E se for preciso, alugam carros para aparecer pausados. Para o agrado do gado que os tem apoiado e exaltado. Essas mãos estão sujas, os meus punhos estão cerrados. Não entro na vossa jam, não curto base mascarados. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Menos vendas na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, não temos a ser a pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua. Atitude no e crua, dá de volta à tua rua. Na estrutura com a vibração da coluna. Verdade, censura, mantemos a cena pura. Enquanto houver hipocrisia, a nossa tropa não recua.